para que continue a evangelizar. Aceite meu abraço fraterno, Walter Alves da Costa. Agradeço o abraço fraterno e retribuo, viu, Walter? E a todo o povo de Jacarezinho. Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, Deus. Senhor, fala comigo. Quero colocar meu testemunho de uma graça alcançada no Terço da Misericórdia, lá de Crato, Ceará. Rezo todos os dias, Padre. E estou sendo valorizada, amém. Auricélia, Crato, eles transmitem a Hora da Misericórdia. Um abraço lá à rádio, deve ser o Padre Cícero de Juazeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: eu sou a videira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, em mim ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim, nada podeis fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente do céu, hoje eu precisaria pelo menos uma hora só para falar desse evangelho. A gente não tem tempo, né? Falar no meio de comunicação é uma arte. Porque você tem que resumir. Até a missa que eu celebro ao meio-dia, eu tenho que... O quê? 7 minutos para minha homilia. Mas é um texto que vale a pena você marcar na tua Bíblia. Você tem... Não importa se tua Bíblia é Paulinas, Paulos, é Jerusalém, Ave Maria. Não importa. Pega a tua Bíblia lá. João 15, 1 a 8. Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu Pai é o agricultor. Agora começa. Todo ramo que não dá fruto, Deus o corta. Pode crer que ele corta. E aquele que dá, essa é a parte que me dói, mas você não sabe o peso que tem essa frase. Ele poda para dar mais fruto ainda. Você já parou para pensar na tua vida quantas vezes Deus podou? Você já viu roseira que chega... Bom, eu aprendi com a minha avó, sei lá com quem que eu aprendi, que é dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, que faz poda de rosa. Mas também, todo ano tem que podar quem tem uva em casa, sabe disso? Tem que podar. De modo geral, a poda é necessária para que no outro ano venha com mais vigor. Assim acontece conosco. Deus nos poda. Dói? Claro que dói. Às vezes na hora a gente se revolta e se pergunta: mas por que isso está acontecendo comigo? Porque Deus... Porque Deus nos ama. E Ele quer que nós produzamos mais frutos. Aí a gente vai se acostumando nos vícios. Sabe o que é? Se não acontecer essa poda, a gente vai se acostumando, vai se acomodando. Então, de repente, Deus dá uma rasteira para a gente acordar. Você consegue identificar na tua vida quais foram as podas de Deus? Você consegue? Eu olho na minha vida, mas engraçado que eu como você também, depois de muito tempo que eu consigo olhar para trás e ver que era a poda de Deus, quando a gente está passando por ela, a gente não enxerga, a gente se revolta. Vamos tentar enxergar antes. Nossa Senhora, nos ajude a superar os momentos de poda. Quando para produzir frutos, Deus permite provações. Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, rogai por nós. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina. Você tem tua mãe viva? Traga o rosto dela. Às vezes o rosto cansado, sofrido. Às vezes na igreja eu fico olhando o rosto das mães, das avós. Fico pensando que cada marca no rosto, um desaforo que recebeu, uma noite sem dormir. Verdade, eu fico pensando naquele rosto sofrido. Quanto aquelas mulheres não sofrem, ou já sofreram. Se tua mãe estiver já falecido, Nossa Senhora, peça a Jesus que descanse em paz, que elas não sofram o castigo de seus pecados. Dá vontade não, mas está na hora da bênção final. Quando começa, fica bom. Bom, mas amanhã eu volto. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, a água e os objetos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar filhos e filhas é preciso. Até amanhã.